Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. Tumba vai balançar, as bunda vai balançar. Para papá, vem cá. Essa outra tosse vai pra lá, hoje eu tô pra cá. E Sara desbocado, vai tomar no cu hoje o baiano tá retado. Vou cantar essas mina, catamina pro meu pau ficar esticado. Quem vir peitar vai se fuder, vai voltar logo com linchado. Tu tá pra minha peixe, hoje eu vou catapulta. Pulando da catapulta, tirando ciote das masmorras. Que porra, sem fora. No meu bonde nem tá fruta, desalmado do luto. O maldito do esgoto. Se eu tirar meu cinto hoje, vai chupar até o caroço. Gosto nem bondoso, nem maldoso. É que bate às 7 horas, eu não consigo ser bom moço. Louco, perturbado, vilão do caralho. Cê só vai ter paz quando eu for enterrado. Capite, capite, capite. Vai tomar no cu toda essa vez. Capite, capite. Eu botei meu som, preto sangue bom, e acendi o marrom, e eu borro teu batom. E depois das 7 horas eu não consigo ser bom moço. Gostoso das putas e desgostoso dos porco. Eu botei meu som, preto sangue bom, e acendi o marrom, e eu borro teu batom. E depois das 7 horas eu não consigo ser bom moço. Gostoso das putas e desgostoso pros porco. Lombrado na lombra, cacete, a bomba estourou, bum. E não tem onde cês ficar, eu vou pro rolê, lá fui eu. E eu rompi a alma de quem não se escondeu. Quem correu, correu, quem não foi, se fudeu. A revolta cresce bem na madrugada. Quem não foi na calada, veja se padece. Quem te obedece, não te oferece nada. Que pegou na enxada, nunca que alma desce. Foi fazer uma prece, Ave Maria, tu tá cheia de graça. Eu me compadeço na alta, compadecido. Espada pra compadecida de graça. Se pá que eu desço, eu tô lindão com um din-din. Paguei pra ela hoje um champanhe. Hoje eu vou fuder pra porra, só que antes tem din-din. Gostoso mesmo sou eu, fui pra vocês e arrumadinho. Din-din pra cá, din-din pra mim. Din-din pra cá, din-din pra mim. Não, não vou cantar não. Quem quiser me ouvir tem que pagar. Será mal humor mesmo ou apenas uma fake? O que você mais gosta de cantar, Jamilão? Música. Música. Eu canto música. E mulher também, às vezes, quando posso. Quando dá um tempo, eu canto as mulheres também, porque elas gostam de ouvir um babadinho no ouvido.